isso vem a mim. Oh, oh, olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, e a raiz cresceu, e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda programa terminou, quero agradecer a todos que participaram, você que ouviu, muito obrigado pela sua audiência, amanhã se Deus quiser estamos aqui de volta com mais um programa, avisando que hoje não tem círculo de oração ali na Vila Campo Limpo. 11:59, que Deus abençoe a todos e até amanhã se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa Fonte de Vida. Obrigado pela sua sintonia e até a nossa próxima programação. Cristo nos deu uma fonte escondida.

Várias vezes tentei terminar, jogar pro alto, seguir minha vida. Mas cê vem mansinha, me seduz e me conquista. Aí eu caio no seu jogo, de bandeja eu me entreguei de novo. Multimarcas sempre vem trazendo inovações e lançamentos em toda a linha de móveis. A sua loja completa que atende a demanda da cidade de Venha Ver e toda a região. Entregue várias formas de pagamento. Só a gente faz. A sua marca é registrada pela competência e o compromisso com os seus clientes, desde sua compra quanto às montagens e entregas de imediato. Eletromóveis Multimarcas, onde você encontra móveis, eletros, cama, mesa e banho. Por isso, Venha Ver aprovou a sua loja. Eletromóveis Multimarcas. Eletromóveis Multimarcas, na rua Pedro Trajano Torres, ao lado da papelaria Multimarcas do Cristiano. Eletromóveis Multimarcas, a marca da família. Vem pra cá, é qualidade, confiança, economia em um só lugar. Jornalismo de verdade. Venha Ver Notícias, a informação em tempo real. Agora sim, traremos a previsão do tempo para esse início de semana, minha gente. E fim de mês, né? Hoje é o último jornal do mês de setembro, só lembrando aí. E assim na telinha para quem nos acompanha também pelas nossas plataformas. A previsão do tempo para esse início de semana, segunda-feira, 30, né? Venha Ver. Mínima de 21 graus, máxima de 33. Probabilidade de chuva 14%. Ventos de até 20 quilômetros por hora hoje em Venha Ver. A umidade do ar 31% na mínima, na máxima 79%. O sol nasceu era 5 da manhã, 19 minutos em Venha Ver e se põe às 17h28. Olá para Coronel João Pessoa, que tem o jornal pela Opção FM retransmitido, né? Hoje em Coronel, mínima de 22 graus, máxima de 34. Probabilidade de chuva, 14%. Ventos de até 17 quilômetros por hora. Umidade do ar, 29% na mínima, na máxima alcançando 76%. O sol nasceu 5h19 também e se põe às 17h28. Hoje em Coronel João Pessoa. Falar nisso, no jornal de hoje a gente vai estar trazendo aqui uma informação, né? De um acidente de moto que aconteceu ontem à noite com vítima fatal, inclusive, em Coronel João Pessoa. Já, já. Venha Ver Notícias, a informação em tempo real. Atualizando vocês aqui para começar a semana. Logo com a notícia do preço do gás de cozinha. Pois é, o preço do gás de cozinha subiu, minha gente, 4,1% nesse mês de setembro. Para uma média de R$106,80, né, o botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo GLP. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, esse valor mais alto tem sido encontrado em Tocantins. R$125 o botijão. Enquanto no Pernambuco, o preço mais baixo, R$ 92. Já a gasolina e o diesel registraram leve queda de 0,3% e 0,2%, respectivamente. O preço médio do litro da gasolina comum caiu para 6,00. R$ 2,07 nos postos, de abastecimento, enquanto o diesel S10 recuou de R$ 6 para R$ 6,01 por litro. Lá no Acre, o estado com a gasolina mais cara, né? Chegando assim a R$ 7,13 o litro. E a mais barata foi encontrada onde? A R$ 5,88 foi localizada no estado do Maranhão. Pois é, já o diesel S10 mais caro também é para os moradores do Acre. Enquanto no Distrito Federal tem sido encontrado o diesel mais barato do Brasil, a R$ 5,82. A Petrobras, né? Agente dominante aí do mercado refino, que vende os combustíveis para as distribuidoras que abastecem os postos, fez o último reajuste do gás de cozinha no início de julho. Isso em um aumento equivalente a R$ 3,10. O botijão de 13 quilos, né?